Prossegue, chama agora o controle 119 decimal 35. 06. Controle Salvador, bom dia, Guardião 06. Minha prossiga. Decolado, com pro norte, Candeias, mantendo 500 pés na sua escuta. Guardião 06, mantém sequências visuais, 500 pés. Reporte visual com o campo. 06. Minha vai pousar em Candeias? Afirmativo. Zero meia, reporte 20 milhas de Salvador. Zero meia. Alfa, Alfa. São 3179, pronto para cópia. São 3179, copia. São 3517, pronto para cópia. Vitor Alfa Alfa, pronto para cópia. Vitor Alfa Alfa, autorizado para Teixeira de Freitas, nível de voo 105 pela rota Golf 677. Decola da pista 17 com curva direita no corredor Axé, inicialmente manterá 1000 pés, até a liberação do controle Salvador. A frequência do controle é 119 decimal 35, a torre 118 decimal 6 e o transponder 5123. Vitor Alfa Alfa para acionamento, chame a torre 118-6. Tá 3179, está na sua escuta para cópia. Então 3179 autorizado para Guarulhos, nível de voo 340 pela rota Peruísque 50. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, transição de NER. Controle Salvador em 119 decimal 35, torre 1186, código transponder 5117. 340 da EL, uniforme 50, decolado da 10 com curva direita. 5117 transponder, 1935 controle, o TAN 3179. O planejamento está correto, chame para acionamento, 3179. Chamará acionamento. Voo 1804, pushback acionamento, posição 7. 1804, autorizado pushback acionamento, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi 04. São 3517, copia. Está terminado. 41 milhas noroeste de Salvador. Chame Centro Recife, 1233, decimal 25, alterna 1128, decimal 8. São o Fito. Controle em 119 decimal 35, torre 1186, código transponder 5067. Para Brasília, autorizado 360 pela Amber do Luno 7, decolada 10, curva direita, Goleão Fito 11935, controle 186, a torre 5067, transponder 3597. Correto, chame para acionamento 3597. Chamará, obrigado. Acionamento 1897-1-0. Autorizado, 1-0, reporte para o táxi 1897. Chamo o táxi 97. Direto Serra Tango, é o controle? Dia, Webjet 6709. Webjet 6709, bom dia, aguarde autorização para Brasília, o altimetrão 013. Não, é gole, transição, ofito. Gole, ofito, obrigado. Solo, gol, no 607, posição 6, pushback, acionamento. Autorizado. autorizado no 62, chame para o táxi. Gol no 607. Autorizado, chama na táxi, gol no 607. Tomare, desça para 2 mil pés. Altímetro no 03, reporte estabilizado no curso localizador. Ponte, compreendido, autorizado, descida até 2 mil pés com 1003, montará no localizador, rodando no curso. Voo 897, temos 1992 a bordo, 3 horas e 29, cabina. Voo 897 vai seguir tráfego que está finalizando o pushback no gate 07, no ponto de espera 118.6. 18.6 após os dois. Voo 897, bom dia. Bom dia. Retângulo, tá na escuta? Tango direto, Serra Tango, ao controle. 1607, tá com 190 a bordo, 4 horas e 14 de autonomia, alternando o avião. 1607, autorizado táxi, via Juliette e Alfa, no ponto de espera da 10118, decimal 6. Alfa, Pantera, 186, 607, bom dia. Bom dia. 1804, está pronto para o táxi com 119, 7 agora, autonomia de 4 horas, caminhando. 1804, livre táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, 118.6. Juliette Alfa, Pantera, 186, 1804, obrigado, e uma boa. Igualmente. Salvador, bom dia, gol 1607, ponto para dar 1-0, pronto. 1607, livre em LA e decolar, pista 10, vento 020 graus com 04 nós. Autorizado, LA e decolada 1-0, gol 1607. É Gillette Serra Tango. Deixe, mantenha na minha escuta, aguarde coordenação. Paulo Salvador, bom dia, o TAM 3153, nível 360, Galeão. Aguarde a autorização, altímetro 10 no 3, 353. Aguardar a autorização, 3053. Centro 1, 26.4. Salvador, eu vi sua palma, decolar com 6 gotas. Gente, decolou aos 50. Chama o controle, 109.35. Uno meu país, reporte para o da Barra. Autorizaria para a direta de Coral, senhor Golfe 677, sem atender na 1.05. Tem os corredores Vitor Alfa Alfa. Alfa Alfa. Romeu, Romeu, Romeu November, reporte estabilizado no curso localizador. Você fala November. Alfa Alfa, autorizado voar na proa de coral. Alfa Alfa, proa de coral, acende na 1.05. 307, decola de Salvador aos 5.1, chama o controle, 109.35. Controle, 35, gol 1.07, Maria. 0, pela rota Pesulho 17. Decola da pista 1.0, curva direita, saída gole, transição Ofito. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, código transponder 5131. Afirmativo, autorizado conforme para Brasília, nível 340. Pelo Brasil 17, gole o fito, decolada 10, curva pela direita, 1935, controle, torre 186, aciona 5131, é o jet 6709. Correto, chame para acionamento 6709. Mais 6 minutinhos. Cliente, o TAM 3153, copia. Afirmativo, prossegue. TAM 3153, autorizado para o Galeão, o nível de voo 360 pela rota Pesulou no 4, decola da pista 10, curva à direita. Saída da El, transição Bless. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, código transponder 5101. 360, Galeão, Aperzulo 1-4, decola 1-0 à direita da Emblés. E aperta 935 ao controle 118-62, 5-1-0-1, transponte, TAM 3153. Protejamento correto, reporte para acionamento 3153. 53. Para pushback, acionamento, TAM 3597, gate 4. 3597 autorizado no número 4, confirmando. Relativo, gate 4. Autorizado no 4, chame para o táxi 3517. Chamará para o táxi da 3517. Afirmativo, decolou 5-4, corrigindo 5-3. Colo 1804, cruza 2, vindo da El. 1804, contato radar da decolagem, suba para nível 360, sai da El. 360 da El. Sete livre decolagem, pistão 0, vento 070 graus com 04 nós. Livre decolagem, boa noite, 97. Lado procedimento ILS X-Ray, reduza para velocidade de aproximação, chame torre 1-8-6. Reduzindo, todos 8-6, bom dia, bom trabalho. Bom dia, Papai Romeu, Romeu, Romeu, November. Vai passar o externo e informará que está se baixando travado. Gente, a partida com o campo baixado travado, ajuste no 0 no 3, pista no 0 para a extensão. Reporte visual com campo baixado travado. Papá, triplo Romeu November. Para baixado travado, compreendeu o pista em toda sua extensão e localizador LED slope operantes. Reportará baixado travado November. Gente. Decola de Salvador 255, controle 119.35. 1935, bom dia, boa semana. Igualmente, bom voo. Controle de Salvador, bom dia, gol 897. 97, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída Gole. 360 Gole, com 897. LS, baixou e travou o November. Papá, triplo Romeu November, tráfego avistado, tempo autorizado, pista 10, vento 030 graus com 04 nós. Pulverizado, Romeu November. Testa 3597, Antena Confins, 3:50, 183 a bordo. No 7, autorizado táxi via Índia e Alfa no ponto de espera da 1-0-118-6. Livre táxi Índia e Alfa na 7, chame Centro Recife, 133.25, alternando 28.8. 133.25, alternando 28.8, volta 607, bom dia. para triplo Romeu Novembro, seu solo foi 58, livre à direita, chama o solo 121, decimal 9. 219, bom dia, bom trabalho. Solo, muito bom dia, Papá Romeu, Romeu, Romeu November, livrando para o Parte 3. Romeu, Romeu November, autorizado táxi via Alfa e Kilo para o Parte 3. Observe o sinalizador. Via Alfa e Kilo, observará November, bom dia. Dia. Para o pushback, acionamento Web 76709, na posição 01. Via 709, autorizado no 1, reposto para o táxi. Portará. Prossiga, Gol 897. Mantém a proa 270 por aproximadamente 60 milhas de informações. Gol 897. Bom dia, 3517, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento de 090 graus com 4 nós. Livre, decolar pista no zero, tá 3517. 97, passa nível 150, chame centro Recife, no 33.25, alterno no 28.8. 3179, aguarde a aeronave da Webjet, que está efetuando o pushback aí a sua retaguarda. Assim que a aeronave liberar o setor, ele inicia o seu pushback e reporte para o táxi. Afirmativo, senhor, vai aguardar, obrigado. 7, decolada 03, controle agora 1935, por favor. 1935, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, tá 35 no 7. 35 no 7, contato radar da decolagem, suba para nível 360, saída gole. Saída gole, nível 360, 35 no 7. Táxi Webjet 6709 com o POB de 153, 153 a bordo, 3 horas e 52 minutos de autonomia, e a nossa alternativa é Confins. Webjet 6709, taxi via Índia e Alfa no ponto de espera da 10118-6. Índia Alfa, ponto de espera da 10118-6. Até a próxima, hein? Obrigado. Nada. Salvador, 3179. 3179, prossiga. Pode prosseguir para o coxa de estacionamento? Afirmativo, coordene com o pessoal de solo, reporte para o táxi 3179. 3179. Feedback de estacionamento está 3153. 3153, aguarde para puxa e acionamento. Estamos aguardando. Salvador, bom dia, Webjet 6709, próximo ponto de espera da 10-0-6-4. Autorizado a linha decolar, puxando 0, Webjet 6709, vento 070 graus com 04 taxa. Afirmativo livre, ingresso livre, decolagem da 10, Webjet 6709. Objeto 6709, decolada 08, controle agora 1935, bom voo. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Webjet 6709, decolou, vai livrando agora 1000 pés, quando possível direto o Fito. Webjet 6709, contato radar da decolagem, suba para nível 340, saída gole, transição ao Fito. Na gole, o Fito, quando possível, senhor, o Fito. Salvador, controle de Salvador, bom dia, TAM 3305, passando a Lagoinha. Informação Juliette. 3304, acione identificação, autorizado via chegada BOF, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 013, reporte estabilizado no curso localizador. via chegada Ponce 1013, reporta estabilizado. Está livre da restrição de velocidade? Está livre, está 3304. Motor em Salvador, está 3507, solicita voar pro 270, 20 milhas para evitar formações. Desvio, está 3507. 3507. Quantas milhas está 3507? 30 milhas, após voa EVAL. Salvador, está 3907, está pronto para ataque. Alterno Galeão. Com 4 horas e 2 minutos de autonomia, 218 a bordo. São 3179, autorizado táxi via Índia e Alfa no ponto de espera da 1-0-1-186. Índia e Alfa, ponto de espera 1286. São 3153, autorizado pushback no portão 3, reposta para o táxi. Aportarei táxi, está pegando o 3. Controle Salvador, está 3663. Buenas, qual a informação? Hotel. Está 3663, acione de identificação, autorizado chegada BOF, desça para nível 040. Vi. 040 na BOF, 3663, estou confirmando, estamos com a Juliette, aliás, da 10663. Sexta 3663, informe indicada. É, 3009. Traduza para 2509, está 3663. 2509, está 3663. Controle Web 6709, você precisa voar na proa 270 para evitar formações. 3679, bom dia, autorizado da linha decolar 10040 graus com 059. A linha decola da pista 10, está atravessando 79. Objeto 6709, autorizado desvio, após autorizado voar direto o fito. Após o desvio, o fito, grato. Papa Tango Vitor Alfa Alfa, 53 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Chame controle Liels, 120 decimal 1. decolar 214, controle agora 0935, vovô. 0935, bom dia. 0-1-3. 3000 com 1003, padrão, 3663. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3179. Tá passando 2000 na sua esquerda. 3179, contato radar da decolagem, suba para nível 340, saída da EL. 340, saída da EL. Possibilidade de voar da EL de Nessa? Qual o perfil da saída? Tá 3179. Mantendo o perfil, 3179. Jet 6709, chame Centro Recife, 133.25, alterna 128.8. 3325.288, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, voo no 605, informação Juliette. No 605, assino identificação, autorizado via chegada a Banff, desça para nível 040. Via Banff 040, via 05. Salvador, é o TAM 3153, vamos manter a posição por mais alguns minutos aqui. Gente, reporte pronto. Você que é o TAM 3179? Solicita para evitar formações após a Elva 2-1-5. Firme a pro após a Elva? 215, TAM. Tiago, acho coordenação, TAM 3179. Após Dael, autorizado voar direto Eudes. Após Dael, voa Eudes, o TAM 3179. Autorizando final no 0, TAM 3304. 3304, complete final do procedimento LS X-Ray, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre, ano noite, decimal 6. 26, muito obrigado, até já. Zona 79, chame centro Recife, 133, decimal 25, alterno, 128, decimal 8. 13325, 1288, bom dia. 3663, desça via chegada a Banff para 2000 pés, ajuste de altímetro 1013, reporte estabilizado no curso localizador. Via chegada 2000 pés, 3663, informaremos estabilizados no localizador X-Ray. 105, informe indicada. 270. Reduza para 250 nós para sequenciamento, gol número 05. 250 nós. Dessa vez chegada Banff para 3000 pés. Ajuste de altímetro no 03. Reduza a velocidade para 220 nós. 220 nós, sendo para 3000 pés. 101. Eu poderia aumentar o brilho do papel, por gentileza, para o TAP 3304. Tá no máximo. Ok, está operando toda a extensão, positivo? Afirmativa, afirmativa, até as 09, até as 12, Zulu. Ok, obrigado. Oi, Salvador, muito bom dia, tá 3153. Esse é o nome da companhia da aproximação, mantém a posição após o pouso da mesma, ali mantém. Após o pouso, o relato da companhia dele mantém 3156. O 3663 informa indicada? O 3663 está com 210 nós. No solo 24, direita, solo em 1, 2, 1, decimal 9. 219, 3, 304, obrigado. Utilizou 3883. 3663, compete final do procedimento LS X-Ray, chame torre, ano 8, decimal 6. Juliette 63, 63, espera daqui a pouco. Juliette 53, autorizado a decolar no 007 graus com 062. Aline decola no 0033. Oi, Salvador, manda a 3663. Passa Zebra em 2 milhas. 3663, já avistado, enquanto na aproximação, aguarde pista livre. 3663, aguardando. Controle com 922, informação Juliette. Com 922, acione identificação, autorizado via chegada à mar e desça para 3 mil pés, ajuste de altímetro 1093. Afirmativo, eu estava escutando desvio esquerda para o A40 para evitar formações. 070 graus com 109. Ok, já estamos baixados de checado, livre posto para 10, 3663, bem nessa posição aqui. Lembra, tem vários urubus. 153 decolado aos 26, controle 199, decimal 35, morro. Obrigado, bom dia. Serra lá, vários urubus. Obrigado. Gente, graças pela informação. O número 05 reduza para a velocidade de aproximação. Compatível com o procedimento LS X-Ray, chame torre no 8 decimal 6. 8 vezes. Salvador, tá 3153, bom dia. 3153, contato radar da decolagem, suba para nível 360, saída da EL. 360 da EL, 3153. Tango Romeu, Tango Golf, acione código 5146. Golf ao controle. Chega, Papa Romeu, para com o Charlie. 3 no solo, 2, 9, direita, solo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 9. Solo, 2, 9, 3, 3, 6, 6. Sim, 0, 2, 1, 1, papai com o Charlie. Papai com o Charlie, informe radial que vai manter o aerolevantamento à distância. Papai com o Charlie. Você me escuta? Passando marcador, bastante checado. Autorizado, pistão no 0070 graus com 079. A aeronave da TAC pousou à frente. Formou que muitos urubus no esté. Certo. Onde o DTS 3 da Terra, onde o 970, Sierra Juliet, out of flight level 170 for flight level 100. November 970, Sierra Juliet, Scott Cadet, descender flight level. Clear the both arrival, descender flight level 050. Clear the flight level 050, Sierra Juliet. Levo Amarelo 922. Plano 922, desça via chegada Mari para 3 mil pés, altímetro no 02. Zona direita, solo em 1, 2, zona décimo 9. Bom dia. 2, zona 9, bom dia. Será que o Charlie confirma a altitude que vai fazer o aerolevantamento? Está 60 milhas. Alô, Salvador. Bom dia, Papa Romeo, Mike, Oscar Golf. Papa Romeo, Mike, Oscar Golf, prossiga para o solo. Bom dia, senhor. Estamos 405, estamos para São Paulo, São Paulo, procedimento enquanto está autorizado. 970 Sierra Juliet, reduz o speed to 220 knots. Okay, reduced to 220 knots, Sierra Juliet. 3153, passa em 130, chame centro Recife, no 33, decimal 25, alterno no 18, decimal 8. 3325288, tá? 3153. Ô, Salvador, gol no 605. Gol no 605, taxi via Alfa, reporte para ingressar na Juliette. Reporte para ingressar na Juliette, gol no 605. Mike, Oscar Golf, confirme o pátio que está estacionado, é o 5. Afirmativo, por favor. Ok, está autorizado para Morro de São Paulo, 1.000 pés, decola da pista 17 com curva à direita, no corredor Axé. Controle Salvador em 119.35, torre 1.186, código transponder 0.115. Autorizado, Morro de São Paulo. Do pé da Zero, do colega 17, pela direita da posse, transponde 0115, controle 119, decimal 35, 118, decimal 1. Correto, após a decolagem, o senhor manterá a linha do litoral, percorrendo o litoral pelo corredor Axé, 1.000 pés, até a liberação do controle. O paracionamento chame agora a torre em 118.6, Mike Oscar Golf. Torre 118.6, Mike Oscar Golf, grato. Confirma a distância e radial agora, Papa Eco Charlie. Aqui Oscar Golf 45, livre acionar, chame táxi. Papa Eco Charlie, autorizado a sessão para 2500 pés. Number 970, Sierra Juliet, confirma speed. We've reduced to 220. 970 Sierra Juliet, reduce speed to 220 knots, V3 for space and turn your right in heading 235. Limit, localize the course. Okay, 235 on the heading. This is for the ILS or just the localizer. Tango Golf, desce para no 1500 pés na praia da rotatória. 1500 pés, praia da rotatória, vamos ver o Tango Golf. 22, desce para 2000 pés. Ajuste de altímetro no 0 no 3, reporte estabilizado no curso localizador. 2003, camarada. Mais Juliette, gol no 605. Gol no 605, autorizado para o portão 7. Portão 7, gol no 605. Vitor Mike Quebec, bom dia, prossiga. Coordenação, meu pé caiu. Aguarde a coordenação, Vitor Mike Quebec. Eu tô aguardando. Torre Salvador de Sapatango, Mike Foxtrot, Quebec. Foxtrot, Quebec, prossiga. Para o parque do pátio 5, para o pátio 3. Inicialmente é porto para cruzamento 1 no 7.